você que olha para a imensidão do céu e tem medo do infinito, não sabe onde vai para a sua procissão, por ruas que não existem nome. Existe alguém que te dá a direção, orienta os teus passos pela estrada da verdade e da luz, e o seu nome é Jesus. Orienta os teus passos pela estrada da vida.